E como dizemos no Brasil, a saideira será com a participação também do Bruno Duarte. Por favor. E tenho que confessar que eu ouvi hoje de tarde vocês cantarem e eu achei, o público é bem afinado. Então, vamos ver agora. Vamos cantar também. Por favor. chambers there was a secret court that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major lifts, the baffled king composing hallelujah. Wasn't much I couldn't feel, so I've tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though we're always wrong, I stand before the Lord's sword with nothing. My song, but hallelujah. Fly. Muito obrigada por muito este obrigado. Fantástico fim de semana. Muito obrigada a todos. Obrigado e voltem sempre. Bom retorno. Obrigado a todos. Se não for antes, até à próxima vez, está bem? Até à próxima. Obrigada a todos. Está na hora da selfie.